没有加你啊，反正是这样。 O Lima e a Estango na escuta, senhor Salvador. Salvador, contei Salvador 357, chame de ator Salvador, apresenta a Rema, 8295, a 7, a final da dia da perspectiva. Passando, senhor, de qual forma para repetir o assunto? Sofá Romeu, compartilha de sofá. É, autorizado. Correção, mantém um ponto de espera aguardando autorização, sobre a aeronave, no meio de falha de comunicações, ok? Daí, supostamente, é possível para o manchete. Passado. Como você está de controle de confirme para o momento rádio. Para o momento rádio, no meio estado. O controle Salvador estava modulando para a aeronave e o meio estado na rádio. Gente, autorizado então, vai ali decolar. Controle no controle, vamos ter para o AT3 no pé. Tá bom, chama o controle 2018. Se olhar passando da moto sobre o voo normal. E após eu falar, chip controlando 2018. Vou tomar o meu papai e direi que papai iniciou a decolagem de ganhar. 12, 12, vamos decimar o norte. Passado nessa parte, Tio Brasil vai curvar a Broad Point. Vamos tomar um vento, passado vai flipar. Romeu Hotel, vou e eu vou. Quero confirmar até decolagem de Neymar. Romeu Hotel, Romeu Golf, comprou o whisky inicialmente, que é utilizado com essa hora. Decolagem de Neymar, por conta e risco. O vento no 60 graus 089 no aeroporto e o ajuste no 012 já está de sol. Está indo para o nível 110, no Pro Norte. controle no 2028 com o voo, Charlie Mendes. 08, obrigado, faça um radar de colagem, tudo a ver, 6 ação, voando para o número 360. Então, voando 360, motivo direto lenda, livre da restrição de 3.000 metros. Cadê o 59, autorizado direto lenda, tudo para o número 360, cadê o 59? Direto lenda, 360, livre da restrição, 6.000 metros. Fechando a passão, que são os três milhas de afastar, para o Brasil, para o final da sequência. Passando o grupo, confirma tudo. Estamos confirmando a afastar. Sim. Sete. A primeira trilha está com a aproximação da pista rosada. A metrô já não está com a pista posição 2 de era 5 milhas, com a rota 4x4, cruzada 107, na rota 106, na hora da trilha de aproximação, até a pista aplicada. Passando essa via, chegada na mão para o nível 0, só existe em Salvador, 0 na vez. Número 705, declarando 5 mais controle, 208, ou 208, na Ancha, 705. Boa noite, voo 705, 1907, aeroporto nível 360, São João. 1970, voo 1970, contato alerta colagem, fazer ação, voo 360. Autorizado nível 360, São João, agora 70. Serra Lima, Romeu Kilo, Serra Lima, continua a aproximação, você me consegue? 7, enquanto a velocidade. 6, Romeu Kilo, Serra Lima, repartir para cancelamento, consegue ligar o plano 7? Negativo, acompanha o cancelamento da presença. Romeu Kilo, Serra Lima, segue visual, meia dúzia, cruzado mais um curso, então no 7 pela direita, repartir final. Neto, base do curso da 1 na frente, passa na final, Kilo, Serra Lima, está tudo dentro? Dentro do 0079, Silvio Serra Lima. Certo. Sonho, pode você continuar para a próxima zona 0, Silvio Serra Lima? Confirma. Pode prosseguir na próxima zona 0 mesmo? Até mais próximo, a cabeça do 7, por exemplo. Então vai prosseguir. 2 pistas na sequência 125 decimal, na secundária 123 decimal 8. Já jogou, deixa para aqui, 10. 208, boa noite, chegou o T400. 400, copiou? Salvador. Qual é que está matando? Juliette Bravo, autorizado, autorização 735, operação tomada, Paixão 5, Paixão 4, Juliette, é ótimo. Zona 645, contato na decolagem, escutando o nível 360, direção, número 360. Dia, 360, São Rono, 645. Mantendo o pé de força de 0, Altimetria 0, 0, 0, 0. Agora, só... 1099, decolado 27, controlando 208. 208, ok. Gente. seguindo para Remado, setor Whisky. Confirmou parte de parqueamento? 4-4. Ciente. Zero Salvador 26 em mar. 2, direita no 219. Direita, 1, 2, 1, 9, vou falar com ela. A 2, no 10, com a licitação de autorização na posição de tá, autorizado o procedimento pela outra 3, que está 1-0, com a licitação. A 0, 0, 9, 0.